paz do Senhor. A Bíblia nos assegura que Deus nos ama tanto que Ele fez uma promessa dizendo: mesmo que até os teus amigos, parentes, pais te deixarem, eu te recolho com grandes misericórdias. Mesmo que eu queira largar a Deus, Deus não me larga. Um dia nossos filhos perguntaram: pai, por que você dorme sempre abraçado com a mamãe? E eu falei para eles que nós fizemos um acordo quando casamos, que quando um abraçar o outro, o primeiro que largar é o que ama menos. Quantas vezes dormimos abraçados e acordamos abraçados? Eu sinto assim com Deus. Eu sei que Ele nunca vai me largar e eu quero nunca largar o Senhor. Eu sei que eu não vou conseguir amá-lo tanto quanto Ele me ama, mas que eu quero segurar firme no Senhor, mesmo em tempos difíceis, eu quero dizer que eu o amo. E o abraço de Deus é Jesus. Não largue esse abraço. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.